Vamos todos, companheiros, ver quem bebe mais ligeiro. Se és covarde, saias da mesa, que a nossa empresa requer valor. Primeira bateria, vira, vira, vira, vira, vira, vira, já virou. Segunda bateria, vira, vira, vira, vira, vira, vira, já virou.